Fala, Doninhada! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Doninha Radioativa. Aqui é Driz e não se faz mais desenhos como antigamente. E eu sou o Snarf e sou o Capitão Planeta! Caralho! Aqui é o Cycle e a fralda desce pelo buraco. Muito bem, cá estamos aqui, nós de novo com o nosso podcast, o segundo, né? Depois de um tempão sem atualizar nada. O anterior foi sobre o que mesmo? Superpoderes e super-heróis. De super-heróis, né? A gente falou uma bagunça só, se você quiser ouve, porque foi bastante confuso. Verdade. Pois é, antes da gente começar, se você quiser participar do nosso podcast, é só mandar e-mail para doninhacast@doninharadioativa.com ou se quiser mandar sugestão de artigos, assuntos e qualquer coisa do tipo, manda e-mail para contato@doninharadioativa.com. E vejam só vocês, essa semana eu acabei participando do podcast do nosso amigo Guilherme Vensky, lá do Naftalina Cast, falando sobre... Naftalina, né? Coisa velha. Então ele fala sobre coisas nostálgicas do mundo nerd, de um modo geral. Foi bem bacana, né? Eu tô pagando de volta o jabá que eu fiz pra ele. Claro, claro. E ele vai participar isso com a gente. Isso porque ele é velho, né? Senão não seria chamado. Então, ele vai participar com a gente aqui, eventualmente, né? Porque a gente vai falar bastante. A gente também subiu nostalgia. O assunto de hoje é sobre o quê? Desenhos velhos contra os desenhos atuais. Os pontos positivos e negativos de cada um. Bom, a gente viveu nos anos 80, né? Todo mundo aqui tem 23 anos, é isso? Isso. Você tem mais? Não, é isso mesmo. Ah, então. Década de 80... A rebarba, né? Não, pois é. A gente viveu nos anos 90, mas como diz vocês, Naf, é um repeteco fajuto dos anos 80, deu tudo na mesma. Fato. E aí, desenhos como He-Man, She-Ra, Thundercats, Silverhawks... Silverhawks... Caverna do Dragão, DuckTales e por aí vai... A gente pegou tudo, né, cara? A gente assistiu tudo. Tirando Silverhawks. Ah, não, pois é. Pois é. Pois é, até porque naquela época não tinha a internet, não, né? Não. Televisão por assinatura no Brasil era lendária, né? Mas o site tinha. Hã? O site tinha, não tinha? Não. Não, naquela época não. Na época de o quê? De He-Man, dessas bodegas assim? Ih. Show da Xuxa, meu cara. Ô! Eu não lembrava dessa porra. Digo mais, maravilha show. É, a gente resolveu começar fazendo comparações entre alguns desenhos antigos com os mais recentes, né? Uhum. Começando por X-Men. Vocês gostavam? É claro. Demais. Como qualquer pessoa normal. Eu não assistia na época, eu fui assistir depois de grande. Então não gostou tanto. Pois é. Não, porque eu não via muita televisão, assim, eu via, mas não era... Não, eu vou dizer que foi um dos principais motivos de eu ter começado a ler história em quadrinho. Nossa. Foi esse desenho dos X-Men. Principalmente a ler X-Men. O problema todo é que os quadrinhos não eram bons como desenho. É, anos 80 tem aquela coisa, né? Você precisava ter nascido junto com a primeira edição de X-Men pra entender o que estava acontecendo lendo uma edição da revista. Principalmente os X-Men, né? Eu não entendia. Eu não entendia o X-Men de vez em quando. Ah, normal. Né? O X-Men The Animated Series. Não, mas a série antiga você não precisava entender. Você tinha os X-Men, você sabia o que eles não, eram. Não, mas tinha o enredo, cara. Não, eu acho que o enredo tem tudo que deveria ter nos filmes dos X-Men. E quais são, assim, os pontos fortes da série? Gambit. E Vampira. Yes. Fechou. Gambit e Vampira juntos eram alguns dos momentos mais engraçados da série. Wolverine não? Olha, sim, não engraçado, mas legal. Eu não? Vou dizer que o boom do Wolverine acho que veio depois disso. É, quando começou aquela historinha de Dente de Sabre, ele toda hora querendo pegar a Jean... Aí o Wolverine começou a aparecer mais. Pois é, acho que no Brasil o Wolverine não era tão top. Nos Estados Unidos acho que ele já tinha fama. Não sei se a ponto dele ser como é hoje em dia, ter onipresença e ser o personagem da Marvel mais rentável e etc e tal. Era o que eu mais gostava, cara, do X-Men. Porque você viu mais tardio. Verdade. Se tivesse assistido... Não. Tô falando antes. Porque eu conheci X-Men da série animada. Ah, tá. Era o que eu achava mais legal. Era um traço mais realista, né, o desenho. É, era uma coisa... Tem alguns desenhos dessa época que seguem mais ou menos... Era bem estilo quadrinhos. Era bem estilo quadrinho. Mas era todo mundo meio parrudão também, né, cara? Era todo mundo bastante parrudo. Os homens. Prefeito da cidade, parrudo. Era aquele terno gigante, né? Ombros. É, ombro, eles todos ombro largo, sempre têm ombro largo. Coisa da época, né? Aí tem os novos, né? Começando por qual? Vamos ser menos piores, né? Isso, vai caindo. Vamos ser então menos piores. Vai caindo. X-Men Evolution. X-Men Evolution eu não acho tão ruim. Não é bom. Na época era melhor, né, cara? A gente era mais novo. Não, eu acho que é o seguinte. O problema do X-Men Evolution é que eles se focaram muito no fato dele ser adolescente. E menos no fato dele ser X-Men. Mutantes, né? Eles iam mais pra escola. Se você tirasse o fato deles terem poderes e botar, sei lá, um gordinho, um surdo, sei lá, um cego, alguma coisa assim, dava na mesma. É. Yeah. Vai virar a hora do recreio, é, né? Tartarugas Ninja. Todo mundo viu, né? Santa Tartaruga. Mas pra mim, Tartarugas Ninja é aquela série. Quatro irmãos babaca, Mestre Splinter sendo sábio, mas não participando ativamente da coisa. Uhum. E Emperor New do Canal 9. Não pode faltar. Porra, os jargões clássicos. Santa Tartaruga, Cauabanga. Cauabanga. Porra. Cauabanga também, né? Uma coisa tipo, nem influência surfista da pois época. É. Pois é, né? É verdade. Mas verdade. O engraçado é que eu fico, sou destruidor já. Mas já eu vou já dizer é o pra time você. Eu adorava Bebop e Rocksteady. Caraca! Caraca! A dupla atrapalhada super engraçada. Meu Deus! Melhores do que o chiclete mastigado que ficava dentro do robô gigante careca. Eu ia falar dele agora, é o Crank, não é isso? Crank. Viu? Você ainda fala mal de mim? Crank é um cérebro, né? Não. Que fica na pelvis é do... É um cérebro? Pra é, mim... É uma coisa alienígena. Não, é, um não é porque... com um par de olhos e uma boca. Eu sempre associei a cérebro quando pequeno, mas pode ser um alienígena. Eu não sei a origem dele. Não, ele é mas... ele tem uma nave espacial que fica quase no centro da Terra, então ele é um alienígena. Mas o... na verdade o nome é isso, né? Porcaria. É, suja, né? Uma coisa assim, eu não sei exatamente. Alguma... a nojeira. É isso, isso. Alguma coisa ruim, assim, nesse sentido. Pois é. E tinha um destruidor, né, cara? Tinha um destruidor, chefe do clã do pé. O clã do pé, gente. Verdade. O símbolo dos inimigos das tartarugas ninja era um pé vermelho desenhado no peito dos vilões. Aí, viu? O Saruman fazendo escola aí, ó. Tem o Tartarugas Ninja, que é mais recente, que foi o primeiro remake da série. O Teenage Mutant Ninja isso, Turtles. Isso, que eu achei legal, Mutant cara. Ninja adolescente. Não, ele é legal até certo ponto. Ele é bem desenhado, tem aqueles tons sombrios. As sequências de ação são muito boas. São muito boas. Mas se perdeu a série? Eu, porque eu não vi tudo. Eu acho que se perdeu de duas maneiras. Se perdeu a série mesmo, né, de enredo, piorou quando mudou de produtora. Porque a qualidade do desenho caiu, o enredo piorou e eles começaram a fazer um tempo, né? E os Defensores do Universo. He-Man. Esse pois sim é uma série que fez escola. Pois é, né? Não necessariamente por ser bom, né? Mas é porque de alguma forma marcou, né? Não, o problema todo é botar um cara. É, pois é. Malhadão, louro, bronzeado, correndo numa tanguinha. Com o símbolo do Vasco. Não, o problema não é... não, com o símbolo do Vasco. a cruz de... Vamos dizer, é uma cruz de Malta. Ele não precisa ser vascaíno, vamos pois ser sinceros. É. Tá, mas não, ele cara... carregava aquilo no meio do peito pra todo mundo ver. Ô, vergonha. Nossa mas senhora. Era... Icônico é o Gato Guerreiro, melhor personagem da série. E já começa errado que ele é um tigre verde com manchas cor de abóbora. Ah, mas é um país diferente, vai, também. É um país diferente. É um mundo não tem diferente. Tem nada de normal naquele então, lugar. Então, não pode ser verde. O reino de Eternia. Né? Qual o nome do rei mesmo? Ah, rei isso. Randor, não, né? Randor, é Randor. É. O nome da rainha também é demais, hein, gente? Eternia. Aliás, Eternia só tem isso, né? A Montanha da Serpente, Castelo de Grayskull e o outro castelinho onde vive o rei com os pais. Exatamente. E não... O resto é um vazio. O resto é florestas esquisitas e desertos de cor de ferro. É, não tem outras pessoas nesse universo. Pois praticamente. É. Tem o corpo. Tinha tia, filha do mentor, né? Não era filha do mentor. Ninguém nunca disse o contrário e ela o chamava de pai. Mas também nunca disseram a favor. A Tila era filha do mentor. Ah, vai. Adotiva. Não, tô falando... Não, tá bom. Filha biológica, né? Tá. Não tem como saber. Ambos eram ruivos. O esqueleto e todos os vilões dele, cada um melhor que o outro, né? É. O homem fera. Mandíbula. Mandíbula. E tinha o aquático. Cara, o esqueleto tinha gomo na barriga, pelo eu amor de Deus. A Tila. É um esqueleto, porra. Não, ele tinha a cabeça de um esqueleto, mas se chamar de cabeça de esqueleto ficava bastante ruim, né? É. E ele usava capuz, ninguém vai poder provar que ele só tem a frente de esqueleto. É verdade, você não sabe nem se o resto da cabeça tem alguma coisa. Justamente. Né? Então, tá bom. Tem o He-Man atual, né, entre aspas. É, deve não, ter uns 3, é 4 anos, né, 5. Estamos em 2009, é. Tem 5 anos aí, 3. Assim, ele tem um enredo mais estabelecido, né, pelo menos tinha no início. Mais sério, né? Não, é... O He-Man consegue ser maior do que o He-Man antigo. Pois é. Isso é alguma coisa, né? Pois é. Já quer dizer alguma coisa. Não usa Estrela de Malta. Embora a tanguinha de pelúcia continue... Ah, isso não, né? Isso é marca registrada. Tipo, tinha uma trama e tal. O desenho era muito bem feito. Bastante. As cenas de ação eram muito bem feitas. É, também. Uma cena de ação, tipo, meio que copiada de anime, sabe? Ao contrário da animação antiga, né? Ai, caraca. Do reaproveitamento de cenário a correr em linha reta. Isso. Era um... Aliás, a corridinha do He-Man é espetacular. Era uma transparência com ele correndo e aí ele só mudava um fundo, cara. Era muito não, ruim. Tem que botar um videozinho dele correndo. Não, claro que vai ter. Tem um videozinho dele correndo. É o He-Man correndo e tocando a musiquinha. Não, não. Correndo, fazendo rolamento, passando o a espada... rolamento! Passando a espada de uma mão pra outra. É... rapaz. Muito ruim, cara. Aquilo coisa briga de faca, né? Arnold Schwarzenegger com o cabelo cortado de cuia, né? Era uma coisa... Mas o desenho era bom, assim, eu vi... Só o início eu achei legal. Não, mas aí que tá. O ele início só é tem uma temporada. A segunda foi tão ruim que o desenho acabou na segunda temporada. Caramba, já acabou? Já. O desenho teve duas temporadas. Na segunda temporada desistiu. Pra você ter uma noção, Wolverine e X-Men ficou mais tempo. Ainda e... tá. Então, fazendo novos episódios, né? Pra você ver como é que o He-Man era ruim. Homem-Aranha. Tão bom, mas tão bom que a Globo usa até hoje pra cobrir o horário quando não caralho. Tem nada pra passar. É, não era assim como Caverna do Dragão e Looney Tunes. Mas não é melhor do que X-Men, eu não acho. Atualmente ele não é um desenho assistível. É uma é monótono. Ele é bastante parado, mas porque ele tinha história, o que é bem difícil hoje em dia. Ele tem mais enredo do que ação. Do que é verdade. Mas você também pode levar em consideração que isso podia ser por conta da recursos pra fazer o desenho. O 3D era bem pouco. Não, é aí pra... Mas pra, tinha 3D. Mas pra fazer animação, você vê que era uma animaçãozinha bem pobre e tal, ruimzinha, porque... Pra época tava top ainda. Tô falando mais ou menos mal, mas eu não perdia um episódio. Não, pô, não, de jeito nenhum. Não, tinha Tia May, a Mary Jane. É o que não pode faltar. Pois é. Um Homem-Aranha sem Tia May e Mary Jane, embora certos produtores não concordem comigo das revistinhas, pois é. Não é Homem-Aranha. Verdade. Ele apesar precisa deles terem matado, entre aspas, a Mary Jane umas duas, três, sempre se arrependem. De vezes. Sempre se arrependem. Ele tem que ser o nerd cagão que acabou ficando com a menina mais linda que ele já viu na vida. Pois é. Mesmo que fosse apaixonado pela outra quase tão linda quanto. Aí tem, sei lá, o Duende Verde, Duende Macabro. Tem todos os vilões. Tem até o Lápide, mas... cara. Aparece o Lápide, aparece o... É bem lembrado. Tem todo esse submundo de gangster de Nova York. Todos. Do Rei do Crime ao Cabeleiro de Prata. Tem o... Isso, caraca, o Cabeleiro de Prata. Só, ele apela, cara. Craven. Sim, e claro. A melhor participação, na minha opinião, que é do Blade. É verdade. Ah, não, cara. Quando estão caçando o Michael Morbius, aparece é horrível. Ah, eu acho esse, eu acho muito bom. Ah, não, eu acho desprezível. Não. O Justiceiro apareceu de vez em sempre. Isso, isso. Apareceu o Justiceiro. Aparecia os menos top da época. Porque se hoje em dia o Justiceiro tem um pouquinho mais de fama, na época não tinha nada. Acho que até o Motoqueiro Fantasma apareceu. Nossa. E os X-Men apareceram. Isso, verdade. E tem o espetacular Homem-Aranha. Então, é um clássico do Homem-Aranha, né? O espetacular Homem-Aranha. Que é o nome da revistinha, né? E vocês assistiram também? Gostaram? Eu tenho assistido. Sempre ainda que passa? Eu passo um episódio novo... Vou falar nisso tem quando era nova temporada. Pra estrear. Faz um certo sucesso. Porque, embora tenha uma tendência teen, todo o desenho... Uma tendência teen? Não, calma aí. O desenho é 127.000% teen. Ponto. Mas é um desenho teen que até agora não me incomodou. As presenças teen que se encontram nele. É, tem todo mundo, mas ele é mais pro público jovem, né? É uma versão jovem do Homem-Aranha. É. Mas é uma versão que funciona. Isso que eu achei incrível. Porque o problema, na verdade, o grande lance do Homem-Aranha é que a gente já tá acostumado. Porque na nossa época, ele era adolescente nos quadrinhos. Verdade. Então a gente tá acostumado com o Homem-Aranha adolescente. Não nos incomoda, né? Pois pode é. Pode ser. Mas funcionou por quê? Eu acho que é o seguinte. O desenho, embora tenha uma coisa meio cartunesca, pouco. É um traço bem estilizado. Pois é. É bonito. Não, é bem animado. Os carinhos parecem um gravetinho com a cabeça gigante. Desculpa, tudo bem. Bem animado. E a ação é bastante boa. Foi bastante bem feito. É bastante baseado no universo Ultimate do Homem-Aranha. Ultimate, pra quem não sabe, é o arco de histórias mais recente da revistinha da Marvel, não é isso? É um outro universo Marvel, que é um universo que foi começado em 2000. Não, mas é quadrinho. É quadrinho, desculpa. É quadrinho. Então, fundando por aqui as comparações, a gente pode entrar na década de 80 e começar a falar dos desenhos que a gente gostava também. Nós tínhamos os DuckTales, né? Que, por sinal, tava passando há pouco tempo, né? Na Globo. Não, é. No SBT. Na Globo. Na Globo? Na Globo? É verdade. Passava de... Eu vi, há pouco cara, tempo, né? Aquela... Eu voltei a assistir. Pois a é. Né? Globinho. Da Disney, né? Tem aquela história toda de ser bastante infantil, quando mas... Quando eu comecei a ver a Disney. E era um desenho infantil que era bastante culto, né? Ele ensinava bastante... Não, com certeza. Né? Ensinava, tinha noção de história, né? De mitologia. Você nunca vai achar um desenho hoje em dia que faça uma boa referência a Ulisses e Odisseia, a Cidade Dourada de Eldorado. E tem várias citações históricas, né? Atlântida e tal. Ele passa por todos esses. Que esses meandros. Aventura. Isso, né? Era tipo Indiana Jones, só com patos, né, cara? Todos alimentados, verdade, pela eles... gana do Tio Patinha, né? O homem mais rico do mundo que não cansa de caçar dinheiro. Pato. O problema todo é o dinheiro em espécie. Ele é o mais rico do mundo em espécie. Porque ele tem um cofre que é do tamanho do Empire State. Cheio de moedas. A gente imagina. E notas. É o único poucas no universo com a habilidade sobrenatural de mergulhar em objetos sólidos. Pois é, cobre, não. Né? Dinheiro, nadar em dinheiro. Item de valor. Ele chega a nadar em pepitas de ouro. Olha, cara, olha. Olha só, cara. Que pessoa sem infância. É. Né, cara? Viver na televisão. Ele literalmente nada em dinheiro, cara. Ele literalmente é uma expressão ridícula. Exato. Que ele leva ao olha, pé da letra. Eu vou dizer que eu nunca tinha pensado que eles levam é verdade. A expressão ao pé da letra. Swimming money. Ele nada em dinheiro. E agora todos descobrem que é o mais inteligente dos três, né? Palhaço. O troço tem 20 anos e vocês nunca pensaram nisso. Eu lembro não. Da Maga Patalógica. Maga Patalógica, eu lembro cara. Bem porque foi o último episódio que eu vi há pouco tempo, a referência ao Senhor dos Anéis. Olha, é verdade. Que a Maga Patalógica rouba a moeda do Tio Patins, a moeda número 1. E ela começa a falar o texto. Uma moedinha para encontrar as outras. Caraca. Uma moedinha para dominá-las. Olha isso, cara. Nossa, isso, cara. Coisa que passou no mínimo batido na época que a gente assistiu. Não, pois é. Não, de um dia, pô. Hoje em dia tem um filme. Os Caçadores de Aventuras. Bem, aí já começa com os desenhos mais ação mesmo, né? Pra começar, Thundercats. No 13º mundo, que é o planeta onde eles caem, né? Uhum. Tem a pirâmide do Mun-Ra, que foi construída sem uma civilização pra acompanhar. Brotamento. As Amazonas humanas, que não tem ninguém do sexo masculino pra procriarem. Que eu acho que elas existiam apenas. Só pro Tagra aquelas. Pegar. Ele é o único que ia visitar as Amazonas. É, cara, é impressionante aquilo, aquele negócio de ficar invisível. Rapaz. Eles aproveitavam. Ah, mas eu tenho poder porque, desse. Porque a Chitara tinha premonição, né? Você não podia fazer esse tipo de coisa. Mas, com certeza. Ah, isso é verdade. Mas aí a história era qual? Eles vieram do planeta... Tandera? Ah, eles vieram de Tandera. Não é isso? Fugido, sei lá, explodir, sei lá, não, tipo não. Krypton. O planeta foi invadido pelos mutantes. Que é o Escamoso, né? Chacal, o Abutre. Chacal e o Siviano. O Siviano. E aí eles vêm, eles vão no caso, vêm, começa a fugir, né? Isso, e vão parar no 13º mundo, certo? Só que quando eles saem de lá, o Lion sai novinho e chega já mais... já adulto, é porque a câmera dele, que eles levam uns anos, né, viajando, uhum. A do Lion bichou. Não bichou, cara, o Jaga que... que fez ele crescer, isso. Eu não lembro. Eu sei que é o Willy Kit e o Willy Cat continuaram crianças. O Jaga, não, porque eles precisavam de um líder, aí o Jaga foi e ferrou a câmera de estágio dele. Aliás, o Lion tem umas paradas muito legais, né? Tem a garra que funciona como grappling hook. E escudo. A espada. E escudo também, verdade. A espada justiceira. Que tem a visão além do alcance. E o espírito que ajuda ele o tempo todo, o cara. Porra. Verdade. Ele é muito roubado. Tá bom, mas era isso, né, cara? Eles vieram de Tandera, vieram pra cá. Dão porrada no Moonha, que é... Que tá no nosso top 5 de vilões. É, porque o Moonha só é vilão porque eles são bonzinhos, né? A vida do Moonha é lutar contra tudo que é bom. Isso. E os Thundercats são bons. Isso. Então ele tem que lutar contra os Thundercats. Isso, fato. Cara. Fato. É base... Ele explica isso. O problema é pros Thundercats, porque ele é o de vida eterna. É. Se virem aí, né? Ele ganha, né? Pois é. Não tinha muito pé nem cabeça, mas era legal. E agora vem, talvez, o maior ícone dos desenhos dos anos 80. Pelo menos pra gente. Caverna do Dragão. O Olho do Observador. O Olho do Observador. Não, Caverna do Dragão, caralho. Não estamos na Globo. Não estamos na Globo. Pra mim é o subtítulo. Não há, na minha vida eu nunca vi um episódio da mesma coisa tantas vezes quanto eu vi o Olho do Observador. O problema é esse, né? Ainda assim via. Vida, mas quê? Desligar a televisão e estudar de jeito nenhum, camarada. Não. Estudava de tarde? Certo. Pois é, cara. Mas cara, o Olho do Observador é um problema. Assim, a gente não vai falar muito porque a gente vai fazer um Doninha Cast especial pra Caverna do Dragão. Quem eram os personagens da série? O Eric, o escudo, que é a arma, entre aspas, mais roubada de todas. Não. O Hank, com o arco mágico que faz quase qualquer coisa. Que é a arma mais roubada de todas. Não, o escudo é indestrutível. Coisa. O Bob, com o tacap, que faz tremer o chão. Isso. Não, tacap dá força. É porque ele nunca bateu em ninguém com ele, só não, faz tremer o chão. Ele batia, jogava os caras longe. É verdade. A Sheila, que era a... namorada do principal. É tudo que ela faz a respeito. Que namorada do principal? Não é namorada dele? Não, eles não chegavam a se pegar, não. Mas ela ficava invisível. Nos bastidores, quando a gente não estava vendo, ele tava lá, né? Não, ela é feita pra... são os únicos que passam algum tipo de relação afetiva. Ah, não, porque assim na série... Daphne e Fred no Não, porque na série tem. Mas... Não, porque na série tem. A Diana pega o filho do astrólogo e o Bob cata a menininha e o Presto também. O Presto pega aqui fazer miragem, né? Isso. E tem a Diana que... A Diana... Que tem o bastão que cresce. Do Goku. É. Pois é. Verdade. E o inimigo não, dele, faltou, né? Faltou o Presto, que também... gente. Faltou o Presto. Ah, desculpa, verdade, o Presto. Que isso? O Presto. Que era o estilo Gorpo. É. É o atrapalhado da história. Até o capuzinho, né? Aham. Uhum. E tem mais um do top 5 de vilões, que é o Vingador, né? O Vingador. Excelente, cara. Ninguém falou da Uni, não, mas ela... Não. Completamente desprezível. Não, não, passa a parte. Aí tem o Mestre dos Magos, que é um anãozinho de roupa vermelha com... Que só fala por enigmas. E tem a pedrinha do Ultraman, cara. E tinha Tiamat. Verdade. Tiamat, que vai lembrar que, na verdade, é um deus, né? Uma deusa, mãe de todos os dragões. A única coisa que põe medo no Demolidor, né? E aí, depois dessa época, né, década de 80, vem os desenhos dos anos 90, que a gente pegou, né, todos. Ah, 90 com certeza. Tiveram alguns desenhos tipo Poly Position, Silverhawks, que a gente não viu, ele né? Ele sempre lembra dessas porcarias. Por que que ele lembra logo desses? Porque os outros não lembram o nome. Pois é. Eu tenho imagens na minha cabeça não, de vários desenhos diferentes. Tipo, tinha aquele que Kissifur, sabe? Que era um ursinho, coisas assim. Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe. Olha, só pra constar agora, oficialmente... Eu gostava, mas era um ruim pra caralho. Eu não me canso de dizer... Eu não assisti essas porcarias todas, eu tinha amigos, eu praticava esportes, né? Então... Mas aí, tipo, boa parte dos bons desenhos da década de 90 são culpa do Steven Spielberg. A gente tem Freakazoid, Animaniacs e Pink o Cérebro. E por mim, podia até parar por aí. E era tudo numa leva só, né? Pois é, não, porque o Freakazoid, né? Não tem muito a dizer. Tem pouquíssimos episódios. Não tem sucesso, né, cara? Não, lá, é eles não tinham um bom dublador que nem a gente. Ah, não tinha. Pois é, fez sucesso no Brasil, o Freakazoid. Isso. Né? Porra, é muito, cara. Ele tem piadas muito avulsas que o pessoal não entende e eu acho que boa parte do trabalho do Guilherme Briggs foi meio que dar uma quebrada nisso. Ah, e... Todo mundo abre o chão. Já chega dessa música, pare! Todo mundo abaixado, abaixado, pare! Eu quero que todos vocês venham pra este lado. Todo mundo abaixado! Cara... Não, isso sem contar os avulsos do tipo rugby! Ou então o castiçal, né? O castiçal não pode não falar castiçal. Mano, o castiçal é o castiçal. Acho que eu preciso de mais corda. Interrompemos esse desenho para informar que dizer castiçal não fará com que o castiçal apareça na sua casa. É mesmo? O castiçal é mesmo. Muito bom, cara. E os Animaniacs e o Pink o Cérebro são basicamente de gênero, né? É, não, pra começar, os Animaniacs, eles moram na caixa d'água dos estúdios da Warner. Warner Brothers, porque no desenho são dois irmãos gêmeos. É. Pois é, cara. Pois é. E eles não têm gênero, né? São bichos. É. E tem até a musiquinha que eles falam, são, né? São coisinhas. Que, né, eu não sei o que dizer que os macacos não fazem, que aquele cara canta. Eles no final falam que não são macacos. É. São malucos, ponto. Não, tipo... Não sei o que dizer que os macacos não fazem. Eu não sei o que dizer que os macacos não fazem. A Sinfonia de Arroto é impressionante, claro. Cara. Emergência de Pipi. Emergência de Pipi é um dos melhores. O meu favorito é o Iaco cantando todos os países do mundo. É um tipo de desenho, cara, que não tem mais hoje em dia. É. Não, sem não contar tem, que tem um jargão excelente. Olá, enfermeira! Olá, enfermeira! Que tem as variações. Sim, porra! Olá, guerreira viking! É. Olá! Não, o pior é... Olá, enfermeira vestida de chapeuzinho vermelho! Caraca! E o Pink é sério, né? Ah, o Pink é sério. Um é um gênio, o outro é um imbecil. Que também tem uma música excelente, que é falando as partes do cérebro. Ah, ao invés de falar os países, que no Iaco ele fala regiões do cérebro. É, cara, não verdade. Existe mais isso no desenho, cara, não tem mais. Não. Um legal é quando perguntam, ele tá naquele terno mecânico. Terno robótico. Aí perguntam, foi seu corpo que cresceu demais ou sua cabeça que encolheu? Ele, não, eu sou um rato de laboratório usando um terno robótico. Isso, porque ele acha absurdo ninguém reparar. Pois é. O que vão fazer amanhã à noite, nossa? Isso, tentar conquistar o mundo, que é muito clássico. É coisa do Spielberg mesmo, cara, mas que também acabou porque, né, não, é pra um público muito específico e ninguém entende quase. Não tinha tanta audiência isso. A ponto de vingar. E aí você tem, sei lá, mais cartoon, né? Que é tipo, Baque o Frango, Johnny Bravo, né? Mais o quê? É, que são aqueles que... Eu Sou o Máximo, Castor e Inspirado, não é isso? Castor e Inspirado já é Nickelodeon. Eu sei. Mas assim, esses são mais... Depende do episódio, depende do seu humor. Nenhum é fenomenal. Todos têm bons momentos. Tanto que não duraram tanto assim. Ah, pois é. Johnny Bravo é Hup Hup. A Vaca e o Frango e Eu Sou o Máximo, pra mim, se resumem ao Boom de Fora. É verdade. Que, por sinal, tem que botar uma imagem dele. Não, porque, na verdade, de fora. A gente não falou também do Laboratório de Dexter. Também é engraçado por conta da Didi. Eu não suporto a Didi. Eu não suporto. É um personagem que consegue ser chato, cara, de fato. Mas todos os episódios começam com a Didi. Não, não quer dizer que seja bom. Ah. Os Amigos da Justiça, que são, na verdade, uma metalinguagem dentro do desenho do Dexter, né? Porque é um desenho dentro de um desenho. Um desenho dentro... É porque o Dexter assistia Os Amigos da Justiça. Verdade. Os Amigos da Justiça. Três dos heróis mais poderosos da Terra, juntando forças em uma casa para enfrentar... O desafio do dia a dia! Estrelando o Major Glória, Valhallen e o inquebrável Krunk nos Amigos da Justiça. Que era o... O Krunk é o Hulk. Roxo. Major Glória é o super-homem com o Capitão América. Verdade. Que Valhallen, pra quem não lembra, houve uma banda com esse nome. Na verdade é o nome de um cara. É, o nome de um cara, pois é. E ele era o Thor, ele era o deus nórdico do heavy metal. É muito bom, cara. Cara, Valhallen, e ao invés de martelo, ele tinha guitarra, de Valhalla com Valhallen, porra. É. Ele era o deus nórdico do heavy metal. Isso é muito bom, cara. É um lourão, né? Com a franja gigante. Ou seja, e por último, não pode deixar de falar, tá em tudo. Não, porque todos eles eram versões dos Looney Tunes, né? Uhum. Tipo, os principais, né? Que é o Perninha e Lilica, não somos parentes. É. Cara. Porque eles não são parentes. Porque eles do não Pernalonga. São parentes. É. Eu sempre jogava no Mega Drive, cara, o joguinho de Olimpíadas dos Tiny Toons. Ah, eu quase quebrei o dedo jogando isso, todo rapaz. Mundo, né, cara? Desespero. Meu Deus do céu. Ah, no Super Nintendo eu quebrei um controle no meio. E é isso, né? Tipo, também era pra um público bem específico, porque apesar de ser baseado em Looney Tunes, tinha piadas que... Talvez os Looney Tunes apareciam, né? Pois é. Eram os professores da... Luniversidade! Isso, cara. É, cara. Que vocês aprendiam coisas como... Como levar a bigorna na cabeça. Como cair em um buraco portátil, né? Um buraco. Buraco portátil, cara. E todos os itens da escola eram produtos Acme. Claro. Aí você teve, já no ano de 2000 pra cá, desenhos melhores um pouquinho, né? Que foi Avatar, Aventuras de Jack Chan, sei lá, Samurai Jack, Liga da Justiça, que era um desenho estilo Super-Homem e Batman. Animated Series. Isso, só que mais amplo, né? Dentro do mundo da DC. Tanto que pega o que acontece nos desenhos antigos do Batman e do Superman como fato. Isso. É uma continuação. E aí vem a porcariada toda. Yeah. Estou sendo parcial. Os desenhos de hoje que não são tão bons. Eu começo por Ben 10. E eu digo, Ben 10, Força Alienígena, pra dizer que é atual, porque estreou há pouco tempo no Brasil. E Zorro de Geração Z, você vai dizer o que é pra mim? Zorro Geração Z. Vou dizer que é tão ruim quanto Super Poderosa Geração Z. Ah, pois é, tudo que é Z, né? Não fica bom, né? Pois é. Aí tem aquela série do Marathon, que é Três Espinhas Demais, Martin Mystery, King Galaxy. Aquela historinha. Não gosto de nenhum. Não são bons. São repetitivos. São chatos. Exagerados, chatos. E como eu tava falando aqui antes da gente gravar o podcast, transmite um grupo de valores muito errado para as crianças. Principalmente Três Espiãs Demais. Pois é. Apesar de todos terem apetrechos. É. Sim, mas os delas, elas moram em Beverly Hills. Pois é. Estudam em Beverly Hills e o passatempo delas é compras. Assim, não vamos ficar aqui falando de todos os ruins, porque, pelo amor de Deus, né? Por que que tá tudo a mesma coisa hoje em dia dentro dos cartoons? O que que aconteceu com desenhos tão bons como os que tiveram na década de 90 e 80? Tipo, He-Man. Você não tem um He-Man hoje em dia, assim. Eu não digo o... O He-Man. É, mas eu digo uma história, né? Falta hoje em dia um ícone dentro desse universo animado como referência. Eu acho que é duas coisas. Primeiro que tá funcionando. Verdade. Em time que tá ganhando, não se mexe, né? É. Eles não estão tendo audiência fazendo o que eles estão fazendo? Infelizmente. Então, eles não... Eu acho que eles não estão vendo necessidade de mudar. Porque tá se assistindo, né? Então isso já mata por que que eles estão tão infantis, né? Porque faz sucesso... Segundo, que eu acho que é barato. Fazer a criação do... Você puxou esses maratons. Todos eles são da mesma produtora e seguem o mesmo padrão de tudo. Sem contar que você manda animar na Coreia e é... Isso, e é uma coisa que... E paga em centavos. Eu tenho que falar. Pronto. É canadense, né? Esse, aliás, desenho... Maratão é canadense. É, desenho agora não tá sendo feito nos Estados Unidos, né? Pois é. É terceirizado, cara. Isso é o cúmulo. Claro. Puta merda. O que não vem direto do Canadá é o que o Psaco falou. Vai ser desenhado nas mãos de outro país. Mas então a última pergunta aqui. Aonde que a gente acha hoje em dia bons desenhos? Se é que isso é possível, claro. Tirando o fundo do baú? Não, pode ser também. DVD e internet? Isso, isso. essa é a ideia, velho. Olha, eu procurando animação em estilo de desenho, pra mim hoje em dia que vale a pena, só filme. Longa, você quer dizer, né? É, tipo a animação do Lanterna Verde, ou Superman e Batman. Superman e Batman. Inimigos Públicos. Esse é um desenho que realmente merece ser visto, cara. Porque é estranho. extremamente bem feito, tem uma história muito boa, né? Ele tem um conceito adulto mesmo, não tem aquela besteira de pessoas indo pro colegial e coisas assim. É uma parada bem adulta mesmo, bem baseada na história. E muita porrada. Isso. Essa iniciativa só vale pros filmes da DC que tem lançado agora. Porque a Marvel tentou fazer a mesma coisa há alguns anos. Como aquele de ferro, né? Wolverine vs Hulk é uma animação legal. É até engraçado. Só que, tipo, Thor vs Hulk é horrível. A DC tem Lanterna Verde, tem esse do Batman do Super-Homem, tem a Mulher Maravilha também, Mulher que não Maravilha. É um primor, mas acredito eu, por ser da Mulher Maravilha, que não é um personagem tão expressivo assim na DC. Justamente, mas mesmo assim é muito bom. Pela internet você vai ser obrigado a garimpar, mas eventualmente você encontra, né? Com certeza. Encontra antigo, encontra novo, coisa que não chegou no Brasil ainda, né? Isso, isso. A saída é essa, né? Na TV por assinatura você já não tá conseguindo, se você depender justamente. De assistir a Globo, SBT. Não, de jeito nenhum. Ou a Record passando pica-pau. Eita. Não, digo não só de longa-metragem, mas mesmo séries. Uhum. Embora, no momento, eu acho que não tem nada sendo feito nos Estados Unidos que esteja top, não. Bom, então é isso, né? A gente fica por aqui, por hoje. A gente falou bem de desenho antigo e mal de desenho atual, não tem jeito. Não tem como fugir disso. É, não tem como fugir, né? Ainda mais que a gente é antigo, né? Isso, é, não sei se pela idade, mesmo se você for analisar com olhos mais céticos, você vai ver que antigamente era melhor de qualquer forma. Qualquer dia a gente faz uma experiência ao contrário. Pega um grupo de crianças, é, e vão fazer... DVDs de uns desenhos antigos. Isso, elas vão achar ótimo o He-Man correndo, aquela corridinha robô. Vão, todo mundo sempre adora aquilo. Pois é. De propósito, tá tudo certo. Então é isso. Pô, novamente, se quiser participar do podcast, mandando dúvidas, sugestão de pauta, encher o saco do Snarf, é doninhacast@doninharadioativa.com. Se você quiser participar do site, mandando sugestão pra artigo, coluna e tudo mais, contato@doninharadioativa.com. Ressalvas, reclamações, lamúrias. É isso aí, pessoal. Então é isso. Aguardem o próximo. Esse deve sair com um pouco menos de espaço, né? Um pouco sarcástico. É isso aí. Valeu. Porra, Léo. Oi, Vanessa. Tudo. Você já tá aí? Hã? Tá bom, tchau.